O Ministério Público de Minas Gerais ajuizou a ação civil pública com pedido liminar em face de uma instituição de longa permanência de idosos situada em Taquaraçu de Minas, na região central do estado, contra o dirigente do estabelecimento e sua esposa e também contra o município. O local foi alvo de inúmeras representações sobre maus tratos cometidos contra os internos, o que motivou a abertura de uma investigação pela 2ª Promotoria de Justiça de Caeté. Vistorias realizadas na instituição constataram que ela vem funcionando de forma irregular, não possui alvarás exigidos por lei, conta com um número insuficiente de funcionários e mantém idosos e pessoas menores de 60 anos com deficiência mental no mesmo espaço, sem distinção de atendimento. A ação também cita casos de agressões contra os internos praticadas pelo dirigente da instituição. O Ministério Público pede que seja determinada com urgência a interdição parcial do estabelecimento, para que não mais acolha qualquer pessoa menor de 60 anos ou com deficiência mental que necessite de assistência médica ou de enfermagem permanente. Pede ainda que a instituição apresente a lista e o contrato de todos os internos, que providencie o imediato encaminhamento das pessoas menores de 60 anos a seus responsáveis legais, e que o estabelecimento se abstenha de receber novos idosos até regularizar sua situação. A ação requer ainda o afastamento imediato do dirigente dos cuidados com os acolhidos e a contratação de pessoa de comprovada idoneidade capaz de exercer a função de forma carinhosa e responsável. O Ministério Público pede que as medidas sejam acompanhadas pelo município e que, caso a instituição não cumpra as obrigações, ela seja totalmente interditada. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.